presença, perfume suave. Eu sei que estás entre nós. És bem-vindo, fostes derramado. Vem reinar entre nós, habitar entre nós. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa e todos que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas, línguas repartidas como de fogo. De fogo! pais pousaram sobre cada um deles. Sabe o que aconteceu depois? Todos ficaram cheios. Casa, Senhor, sobre os nossos filhos, sobre as cidades, sobre as nações, perpetuoso. Come, Pentecostes, levante as suas mãos, clame o vento perpetuoso. Preciso, eu quero sobre nós.